liga que é lançamento, essa é a nova do Zuka. Pode pá que quando toca deixa as mulheres malucas. Pra mãe, a filha preferida, no fluxo é a novinha zica. E bebe se acaba, dançando me excita. Faz o movimento, rebola, senta e quica. Bebe se acaba, dançando me excita. Faz o movimento, rebola, senta e quica. E tá toda suada, dançando na brisa. Chamou as colegas pra vir na coreografia. Com a mão no joelho, dá uma empiladinha. Desce rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, balançando a bundinha. Essa é a nova do Zuka. Pode pá que quando toca deixa as mulheres malucas. Pra mãe, a filha preferida, no fluxo é a novinha zica. E bebe se acaba, dançando me excita. Faz o movimento, rebola, senta e quica. Bebe se acaba, dançando me excita. Faz o movimento, rebola, senta e quica. Deslize, empina e paralisa. Deslize, empina e paralisa. E tá toda suada, dançando na brisa. Chamou as colegas pra vir na coreografia. Com a mão no joelho, dá uma empiladinha. Desce rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, balançando a bundinha.